Charles Serra Romeu, decolado aos 26, prossegue para sobrevoo de Lauro de Freitas na escuta permanente. Reporte para prosseguir para Terra Índia Guilherme. Voo vertical de Lauro de Freitas na escuta permanente da torre logo após Terra Índia Guilherme. Voo 1094, informa o tráfego à esquerda do eixo da 10, mantendo o setor norte em sobrevoo, Robson 66, 500 pés, não interfere com a sua decolagem. Está livre a decolagem da 10, vento 080 graus, 08 nós. Voo 1094. Sentiu o tráfego livre, decolagem 10, voo 1094. Desça para 2.000 pés, autorizado final ILS X-ray, pista no zero, informe estabilizado. 2.000 pés, autorizado final X-ray, estabilizado com 2.0. Papa Romeu Mike, Juliette Mike, desça mantenha 4.000 pés. 4.000 pés, desça mantenha Mike, Juliette Mike. Mike Juliette Mike solicita a proa de TAP devido a formações de Bomédia. Autorizado de juízo na proa de TAP Mike Juliette Mike após de TAP e Voitona. Oi, TAP após de TAP e Dona Mike Juliette Mike. 08, uma boa. Bom dia, gol 1094. 1094, contato radar, subavia saída Momo nível 370. Demo para o 370, gol 1094. Quando possível, solicita fronti. Após 2.000 pés, autorizado com varia esquerda na proa de Cogbo, gol 1094. 2.000 pés, Cogbo, gol 1094. Papa Romeu Mike, Juliette Mike, velocidade indicada. Juliette Mike reduzindo para 2009. Vocês têm condições de incrementar a velocidade? Negativo, devido à turbulência. Entendi. Voo 962, redução de velocidade 2309. Reduzindo 2309, voo 962. Salvador, bom dia, Juliette Bravo Serra, passando 230 para 1970. Papa Romeu, Juliette Bravo Serra, tem identificação, desse mantém nível 060, via chegada para o médio 1, no ajuste 1098. Essa é 060, bom médio 1, no outro ele levou a etapa. Aguarde. Azul 4082, estabilizado? Positivo, estabilizado, 4082. Complete final, chame torre, frequência 198, decimal 95. 1895, 4082, obrigado. Bono 962, desse mantém nível 050. 050, Bono 962. Juliette Bravo Serra, número 5 na aproximação. Mantém a via chegada em redução de velocidade para 2509. Reduzindo 2509, Juliette Bravo Serra. Livre pouso, pista 10, azul 4082. Oi, Salvador, papapá, Thiago Serra Romeu. Na escuta. Livre a vertical do lado de frente, vai comprar a diabrante, manter a vertical diabrante na posição. Gente, mantém a escuta da torre, aguarde transferência do Thiago Serra Romeu. Thiago Serra Romeu vai aguardar a transferência, grava. Serra Romeu da presente, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, Charlie Serra Romeu, grava. 5-0 estabilizou? Ainda não, Luna 250. Luna 094, sub, mantém nível 350, autorizado por time. 350 autorizado, confirme restante, senhora. Autorizado, voar Froti. Muito obrigado, voo no Froti, gol 1094. Luna 250, complete final, chame torre, frequência 198, decimal 95. 295, gol, Luna 250. Jet Mike, desça para 2.000 pés, autorizado final ILS X-Ray, pistona 0, informe estabilizado. 2.000 pés, autorizado ILS X-Ray da pistona 0, informar estabilizado, Mike Jet Mike. Gol 1250, bom dia, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guarda 1250. Gol 962, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, gol 962. Bilhete para você, desse, mantenha 4.000 pés. 4.000 pés, 18 pés. O controle instalador 7 para você, precisa de um pequeno desvio esquerdo. Gente, Juliette Bravo, você é autorizado desvios à esquerda, reporte retornando para o de Itapi. Reportará, Serra Brilha. 1094, chame Centro Recife, frequência 12545, alterna 12685. 12645, 2085, uma boa. Mike Juliette, Mike, qual o tipo de equipamento? Charlie Serra, meu? Não, Charlie 25, Charlie, Mike Juliette, Mike. Bona 962, segue tráfego em posição de 12 horas, 8 milhas, mesmo rumo, cruzando 060 em descida, um Charlie 25 Charlie. Paciente do tráfego, Bona 962, está mantendo 129. Tem que reduzir mais? O Charlie 25 Charlie está com 215 de ground speed em redução. Não tem mais uma 962 que está com 16. Muito bom dia, o papapá Charlie Serra Romeu. Prossiga, Charlie Serra Romeu. Charlie Serra Romeu livrou a área de Lauro de Freitas, está sobrevoando em Jauá. Logo em seguida, vai com a proa de Serra Índia com Índia, se autorizado pelo controle. Gente, mantenha a escuta do controle em regra de voo visual 500 pés, se acorde quando tiver intenção de voltar a Serra Índia com Índia. Charlie Serra Romeu, repantará a Serra Índia com Índia. Para você, a redução de velocidade para 2209. Reduzindo 229, certo. Para você, a vetoração radar para sequenciamento, curva à esquerda para o 035, limite localizador. Esquerda 035, limite localizador, certo. No solo aos 3.6, libere direita, chame solo 121 no decimal 9. Direita, decimal 9, 250. Jet Bravo Serra, curva direita na proa 035. 035, certo. Bona 962, curva à esquerda na proa 045, nesta proa intercepta o localizador. Ok, esquerda, 045, deve interceptar o localizador Gol 19. Olha, Mike Gillette, Mike estabilizada, que foi? Mike Gillette, Mike complete final, chame torre, frequência 198, decimal 95. Torre 295, Mike Gillette, Mike. Salvador, Papa Romeu, Mike Gillette, Mike final. Romeu, Mike Juliette, Mike, bom dia, continue a aproximação, confirme a intenção de pouso, pista no 017. Pista no 0, Mike Juliette, Mike. Confirme o tipo do equipamento? É um Charlie 25 Charlie. Ciente, Mike Juliette, Mike, sim, pouso livre, pista no 0, vento 100 graus, meia dúzia de nós. Livre, pouso no 0, Mike Juliette, Mike. Mike Juliette, Mike, após o pouso, qual o pátio? Segue Aerostar, o Mike e Juliette Mike. Deixa. Serra Índia com Índia. Tente, Charlie, Serra Romeu, reporte visual com Serra Índia com Índia. Serra Romeu, reportará visual com Serra Índia com Índia. Juliette Bravo Serra, estabilizado no INS da Rosera. Sim, Juliette Bravo Serra, aguarde transferência de comunicações. Autorizado 2.000 pés. Certo, 2.000, certo. Meu Lima, Lima Alfa, Lívia Sonar, chame pronto para o táxi. Gol no 962 estabilizou? Estabilizando, gol no 962. Sente, complete final, chame torre, frequência 198, decimal 95. 295. Juliette Bravo Serra, segue um bom I737-800 na final, agora 6 milhas, com 155 de grau no fim. Gente do tráfego, Juliette Bravo Serra. Gol 1962, número 2 para pouso, continue a aproximação, aguarde informação de vista livre. Comandando, gol 1962. Papa Romeu Lima, Lima Alfa, autorizado táxi, reporte ponto de espera da Papa. Romeu, Mike, Juliette, Mike, no solo aos 42, libere a direita, chame o solo, 1, 2, 1, decimal, 9. A direita, hein? 1, 2, 1, 9, Mike, Juliette, Mike. Juliette Bravo Serra, complete final, chame 2 Salvador, frequência 118, decimal 95. 2, 18, 95, Serra, bom dia. 962, autorizado pouso, pistão no 0, vento 090 graus, meia dúzia de nós. Eu pouso, voo com 962. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Juliette Bravo Serra, estabilizado na final da 110. Papa Romeu, Juliette Bravo Serra, continue a aproximação, número 2 para pouso, pistão no 0, aguarde pista livre. Vai aguardar, a Serra está visual aqui na final, a intenção é cancelar e pousar na 17. Cancelar da presente? Afirmo, cancelando da presente. Gente, voo instrumento cancelado aos 44, inicie curva à esquerda, base pela direita da 17, reposte na final da 17, Juliette Bravo Serra. Está iniciando a curva para a esquerda, reportando na final, certo? Foi muito urubu aqui na presente posição, ok? O gol no 962. Gente, gol no 962. Chego aproximando para pouso na 17, mantenha a posição. Lima, Lima Alfa. No 962, no solo aos 45, libere direita, chame solo 121, decimal 9. Direita 219, 962. Salvador, papapá, Thiago, você é o meu? Prossiga. Autorizado, senhora, efetuará um sobrevoo na região da Ribeira, logo em seguida vai para a CRG com a gente. Gente, na escuta permanente. Muito grato. Meu Juliette Bravo Serra, Bravo Negócio Estado, autorizado pouso pistão no 7, vento 060 graus, meia dúzia de nós. Pouso autorizado no 7, Juliette Bravo Serra. Alfa Romeo Lima, Lima Alfa, autorizado ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. A gente mantém a posição na Quebec, Mike Gillette Mike. O Gillette Bravo Serra no solo aos 48, autorizado backtrack, retorno via pista até o hangar da Aerostar via Taxi Papá. Mike Gillette Mike autorizado, cruzamento da 17 até o hangar da Aerostar. O Gillette Bravo Serra, siga o Charlie 25 Charlie que vai ingressar no 45 hangar da Aerostar também. Gol no 556, no ponto 0, pronto. Gol no 556, autorizado alinhar e manter, cabeceira 1-0. Ali mantém gol no 556, ponto 1-0. Autorizado a decolagem, pista 17, vento 090 graus, 05 nós, Lima Limão. Romeu Lima, Lima Alfa, decolado 5-1 no Chame Controle, 120, decimal 8, tem um bom voo. Obrigado, Lima Alfa. Controle, Lima Alfa. Romeu Lima, Lima Alfa, contato radar, suba via saída arbor 1 no nível 100, liberado da restrição vertical de 3.000 na saída. 100 na arbor 1, liberado a restrição de 3.000 pés, Lima Alfa. 556, autorizada a decolagem pistão no zero, vento variável com 03 nós. Autorizada a decolagem da pistão no zero, Gomes. Lima Lima Alfa, quando possível, seu chamado de pouso. Agora, Lima Alfa. Lima Lima Alfa, qual é a prova ideal para o destino? Ah, esse é o pouso 16006. Podemos interceptar a rádio 281. Proa 281? Podemos interceptar a rádio 281. Estamos na proa para interceptar a rádio 281. Ok? Gente, Lima Lima Alfa, entendido que a radial do destino é a radial de Salvador 281. Afirmo, estamos na rua. Podemos interceptar 281 direto? Afirmativo, cruzou agora 2000 pés autorizado interceptar a radial de Salvador 281. Ok, mano, vamos interceptar a radial 281. Lima Alfa, ok? Afirmativo, autorizado Lima Lima Alfa, interceptar a radial de Salvador 281 para o destino. Exato, Lima Alfa. Una 556, contato radar, sua via saída Sambo Una, nível 360. Via Sambo Una 360, 556, bom dia. Salvador, tá 3436, 1, avisando. Tá 3436, acione identificação, vou ir na proa de ITAP, desse mantenha 4000 pés, ajuste no 08. ITAP 4000, 08, da 3436. Controle 556. Prossiga. Uma possibilidade de voar na proa de Dófilo? Vou em Leda, após Leda, Dófilo. Leda Dófilo, obrigado. Controle Salvador, Charlie Serra Romeu, já avisou a Fraposo. Charlie Serra Romeu, frequência livre para auto-ordenação. Muito grato, até o retorno. Controle Salvador, muito boa tarde, eu sou 9501, sente a informação Serra. Azul 9501, boa tarde, oceano identificação, Deus se mantém a nível 050, via chegada para o MED 1, ajuste 1097. Ok, 050, via chegada. 2017, Brasil 9501. 3436, ajuste na 017. 0977, na 3436. 2436, desça para 2000 pés, autorizado final ILS Extreme, informe estabilizado. 2000 pés, informe estabilizado, o tanto 3436 no ILS Extreme da pista no zero. Voi Itap. Confirma, azul 9501. Voi Itap, azul 9501. Itap, 9501. Azul 9501, poderia voar Duna? Autorizado, Duna. Autorizado, Duna, obrigado. Cinco, cinco, meia, setor de juízo? Tá voando, letra, voa 556, chame Centro Recife, frequência 1251, alterna 128, decimal 35. 1251, alterna 128, 35, obrigado, bom feriado. 5.6, chame centro Recife, frequência 125.1, no terno 28.35. Linha e decolar, pistão no zero, vento 110 graus, 059. Linha decolou no zero, 3.8, ano. Altímetro no 07, 3 alto final do procedimento, ele é 6 freio, reposto estabilizado. 9.501, LZ para 2.000 pé, para 3 estabilizado. Então, 3191, bom dia, mantenha o ponto de espera. Mantém. Pronto, 3436. Chame Torre Salvador, frequência 18.95. 18.95, 3436. Então 3436, bom dia, continue a aproximação, Airbus da companhia iniciando rolagem pistão no zero, aguarde pista livre. Então 3681 no decolado 06, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 108, bom feriado. Então 3436, autorizado pouso pistão no zero, vento 110 graus, 04 nós. Livre pouso 10, 3436. Saída São voo 1, transição mótiva para nível de voo 340. 340 via salvo, ótimo. Autorizado direto letra. Certo, obrigado. Então 3191 visual com R2 da companhia curta da 10. Visual. Após a passagem do tráfego autorizado alinhar e manter, cabeceira 10, então 3191. Só alinha e mantém 10, Salvador, boa tarde, 3745, no ponto de espera, dá 10 pronto. Então 3745, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, 3745. Então 3436, no solo 08, libere a direita, chame o solo, 121, no decimal 9. 219, direita, 3436. 2191, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 140 graus, 059. Autorizado a decolagem, no zero, tá, 3191. 18.95, complete final do procedimento elétrico. 18.95, obrigado, bom feriado. Controle, Lima Lima Alfa. Prossiga, Lima Lima Alfa. Atende 1900 a 42 milhas. Estão visuais para o cancelamento, atenção 1905. Papa Romeu Lima Lima Alfa, plano IFR cancelado aos 1900. Autorizado subida para o nível 1905. Salvador, CAN 3681, desvio à esquerda para o 195 por 15 milhas. Cliente, após desvio, condições de voar para o de Leda? Afirma, após desvio, vai reassumir Leda, CAN 3681. Cliente, CAN 3681, reporte assumido na Pro de Leda. Contrário, reassumindo Leda, CAN 3681. Decolados 10, chame controle 120 decimal 8, tem um bom voo. 08, obrigado, tá 319. 9501, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1, 10 graus, 04 nós. Livre pouso, azul 501. Saídação voo no transição dáctilo para nível de voo 340. 340, tá 3191, solicitando para a direita. No 91, no suba-via, saída São Bono. Aguarde letra. Suba-via, obrigado. Reassumindo Leda, TAM 3681. Gente, TAM 3681. TAM 91, autorizado Leda. Leda, 3191, obrigado. Renda azul, final do ano zero. Afirma. Após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter cabeceira 10, TAN 3745. Após a passagem do ATR, alinhe e mantém 10, TAN 3745. Cliente, Papa Romeu Lima Lima Alfa. Confirmando, tá 3681, chame certo Recife, frequência 125.1, não tendo 128.35. Com 12835, tá 3681. V501, solo 14, direita na Delta, solo 121, decimal 9. Na zona 9, azul 9, sem operar. Três 745, autorizado a decolagem pista 10, vento 110 graus, 05 nós. Decolagem 10, 745. Milhas Oeste de Salvador, para serviço de informação e alerta, chame Centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 2 Juliette, bom dia, acione no pátio 4, chame pronto para o dar. Oi, Romeia 213, pronto, boa tarde. Puxa, Romeia 213, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Vai, mantenha. Decolado aos 15, chame controle 120.80, tenha um bom voo. Controle 120.80, tá 3745, controlar. Controle Salvador, uma boa tarde, tá 3745, decolou na Sambo 1. Tá 3745, contato radar na decolagem, suba via saída Sambo 1. Transição Motiva vai para nível de voo 360. Para o 360, na Sambo 1, Motiva, até 3745. Zero, autorizado a decolagem pista 10, vento 110 graus, 059. Nível de decolagem com 790. Ocean 6213, após a rolagem do Boeing da Gol, alinha e mantém cabeceira 10. Alinha, mantém, mantém, mantém. Sam 3745, pro de Sambo seria ideal para ajustar formações à direita. Sam 3745, autorizado direto Leda. Direto Leda, Sam 3745, obrigado. Voo 1790, decolado aos 18, chame controle 120, decimal 80, tenha um bom voo. 1980, 790, grato, boa tarde. Chame no centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 251, 2835, tá, 3191. Uno 790, contato radar na decolagem, suba via saída pouca transição ao forma uniforme, para nível de voo 370. Fucro no nível 370, voo 1790. 05 nós. 3 decolagem, 6213. Confederação Caju, 790. Vai. Semana Gol 1790 Cucaru. Cucaru, pois que eu estar acertado mesmo aqui. Obrigado. Patango Vitorino Juliette, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Bandeira alinhada 17, Juliette, pelo governo. Chame a 6213, decolado 920, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 8, confirmado, 6213, obrigado. Chame a 6213, passar 1.600, vai, voa, tarde. Chame a 6213, contato radar na decolagem, suba via saída São Voo 1, na transição Dóquilo, para nível de voo 360. 360, estamos com a transição Dóquilo, por gentileza. A 213, prezado, direto Leda. Muito obrigado, senhor Vano Leda. Azul 4463, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 100 graus, 04 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, azul 4463. Vitorino e Juliette, fica atento a pássaros à direita do setor de decolagem da 17. O vento 1110 graus, 04 nós, autorizado a decolagem. Autorizado a decolagem, Vitorino. Salvador, boa tarde, 3378, informação é a Tango. 3378, acena a identificação, dessa via chegada Bomed 1 para nível de voo 050. Via Bomed 1, 050, 3378. Controle, 1208, deu um bom voo. Muito obrigado, bom trabalho. T745, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterno 128 decimal 35. Centro Recife 251, alterno 2835, 735, boa tarde. Drone 120 decimal 80, tem um bom voo. Controle agora 1208, 04463, muito obrigado, bom trabalho. Chegada bom médio 1 em Itália. Direto Sapeline, intercepta a chegada, 3378. Controle Salvador, boa tarde, azul 4463, passa 1500. Azul 4463, contato radar na decolagem, suba via saída Coral no Bravo para nível de voo 180. Coral no Bravo, nível de voo 180, azul 4463. Gol 1790, chame centro Recife, frequência no 25 decimal 45, alterno no 26 decimal 85. 25 a 5, 2085, 790. Controle de Salvador, boa tarde. Papa Tiago Vitor, Índia Juliette. Papa Tiago Vitor, Índia Juliette. Mantenha-se em condições visuais. O Papa Tiago Vitor, Índia Juliette. Mantenha-se em condições visuais. Via corredor Axé. Um no meu pé, reporte para o Odabá. Fio autorizado 1500, mas gostaríamos de voar 1000 pés direto. Vai reportar o farol da barra pelos corredores do Vitorinho e da Geleta. Papatango Vitor Índia Juliette, confirme estimado de pouso. Romeu Quilo, Papatango Quilo Romeu Oscar, autorizado ingresso de Estona 7, reporte alinhado e pronto. Alinhado e pronto, Quilo Romeu Oscar. Azul 4463 autorizado.